Zona X-Ray, 10-3, 2-9-1. 3-3, torre no norte, decimal 9-5. 18-9-5, boa torre, 3-2-9-1, uma boa noite, vamos acabar. Torre? Só siga, Torre. Não sei se ficou 3891 no final 1-0 estabilizado. Cheque o TEN, me pouso pistuna 0, vento é variável com 4 nós, pistuna 0 úmida. Pouso autorizado na 1-0, TAN, 3891 no centro. 3891, direita, Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, segue, 3891, uma boa noite. Feedback, acionamento passarelo 2231. Livre na área remota do pátio principal, chame táxi. Tomara para o táxi do 3. Parque Sul, portaria 2231, está com 61 no CO2, 540 até na Brasília. Autorizado até o ponto de espera da 10, torre no 895, ajuste no 0, no 5, passaria do 2231. Passe para o ponto de espera da 10, está livre, estou do lado de 295, com isso. Foi Salvador, a passaria do 2231, não está no ponto de espera, por favor. Ali manter pista no 0, passaria do 2231. Ali manter pista no 0, 2231. Autorizada a decolagem da 1-0, 2-2-3-1, o vento é variável com 4 nós, o ajuste no 0 no 5. Entrega a decolagem da 1-0, 2-2-3-1. Vamos chuva leve sobre o canto, sobre o campo, pista 1-0 molhada. Decolado ao 04, controle 1208. Tenente 208, 2231. Controle Salvador, eu passaria do 2231. Passarei do 2231, contato radar na decolagem, instrução livre de voo 960, sem restrições na saída Momo. 960 sem restrições, no perfil da Momo 2231. Controle o 2231, solicitamos até proa 290 inicialmente. Livre 2231. Confirmando que está autorizado pelo 2231? Livre 2231. Controle o 2231, solicita a PRO agora 270, para estar informações aqui à direita. 2231 está livre de desvios, é posse no término. Está informado. Controle, poderia coordenar com o centro Recife, após aqui nossos desvios se atualizar direto barreiras? Na fase de coordenação. A gente aprovou é 300. Os 231 após desvios voe barreiras. Gente, quanto grau pro 2231? Pan 3170 Pampa 210 por 150. 3170, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, QNH 10015. 050-1015, por gentileza, podia voar Itápio 3170. 3170, voe Duna. Já, ainda, muito obrigado, moço. Vai ser o Serra Vitor 366, ok, por 3170. A 3170 está autorizado a voar direto para a Vida 366 do ILS WISC, descendo para 2.500 pés. Tá, 2.500 pés. WISC, Vida 366, tá? 3170. 3170, a torre nos informou que Salvador opera visual. 1.500 com 6.000, chuva leve e intermitente. Graças às informações, está na pergunta certa. Passaria do 2231, nós chamamos Centro Recife, frequente no 28.8, o alterno no 35.3. 288-1353, o 2231. Lembrando isso para 3170. 3170, se meto, e no 8, decimal 9 e 5. Pessoal, sem condição. Bom dia, 3170, estabilizando o Luiz. Confirme, 3170. 3170, estabilizado no ILS, Luiz, estão no zero. Ciente, estou no zero molhada. O vento é variável com 3 nós, hoje estou no zero no 5. Repouso, 3170. Repouso, no zero com 1500, 3170. Avistando a 1410 a 3170. Gente, confirma se chove muito aí na final do ano zero, tá? 3170. Nossa, não é uma chuva, apenas água na velocidade. Gente, estou no zero molhado. Está 3170, Solos 31, libere a direita, mantendo a minha escuta, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, 3170, 3170. Bom dia, American 230811, ready for pushback and startup. America 230, ready to copy. Yes sir, go ahead with the clearance for Miami. You are cleared to Miami via Zulu 20, Dennis filed. Block level 360, Momo departure, then Nenin transition. November Echo, November India Mike transition. Departure from runway 10 after departure, left turn. Squawk code is 5550. And departure control frequency 120.8. Okay, American 230 clear to Miami, this is a point to that file, level 360, it's going to be the Momo departure, Nenin transition, runway 10, runway 10, left turn, code 5550, departure frequency 120, decimal 8, American 230. Correct, clear to push back and start, call me for taxi. We're clear for the pushback and start. We'll call you for taxi, American 230. We got it.